no mesmo lugar. Quando senti naquele olhar, foi um caso original, um encontro quase banal, sem tanta explicação, sentindo sem destino. Desde a primeira vez foi claro, com as cartas e o baralho que não perdem jamais. E de repente um olho estrito flash, paga um cash pro meu coração. E claro que eu te direi pra dançar no meio da escadaria daquela danceteria. E daí em diante eu perdi o dado, contato com a realidade. Eu só pensava em você, eu só queria você. Cinderela, eu só pensava em você, eu só queria você. Eu só pensava em você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você. Eu só pensava em você, Cinderela. Todos santos e pecosados. Estava no mesmo lugar quando senti naquele olhar. Foi um caso original, um encontro quase banal, sem tanta explicação, sentindo sem destino. Desde a primeira vez foi claro, como as cartas de um baralho que não mentem jamais. E de repente um raio de flash, paga um cash pro meu coração. Te tirei pra dançar no meio da escadaria daquela danceteria. E daí em diante eu perdi o tato, contato com a realidade. Eu só pensava em você, eu só queria você. Cinderela, eu só pensava em você, eu só queria você. Eu só pensava em você, Cinderela. Uou, eu só pensava em você. Eu só queria você. Eu só pensava em você, Cinderela.